É, isso aí foi tipo como o Vini me convidou. Eu tava aqui de bobeira, aí ele me chama no Skype. Tá livre hoje à noite? Aí eu respondi, o que é isso? É um convite pra sair? Pra ti? É. Cara, se fosse qualquer outro super amiche, eu até poderia fazer essa pergunta. Mas pra mim, porra. É. Tá com os japoneses antes, né? Tá. Porra. Vamos lá então. Ah. Gonna hold her tight, gonna grab some afternoon delight. My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold dark night? Fala galera, estamos começando mais um Drops do Super Amishes. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos Servini. É, Servini. E temos também o Flammer. Ai, oi. E como convidado hoje temos Todd Cogumelo. Muito triste, perdi 8 pães. Depois tu vai contar essa história pra nós aí. Ah, não me importa, não me importa. Então galera, hoje a gente vai fazer um drops aí falando das últimas notícias. O que a gente vai começar falando aí, Vini? Vamos começar falando do maior evento das galactas. Né, que vai sair aqui, que é a tal da... que estão falando tanto aí, o pessoal vem comentando, até gerou um certo burburinho aí na internet, nas interwebs, grupos de Facebook e o caralho A4, que é a tal da Comic Con Experience, que vai aparecer no Brasil aí logo no final do ano, né, acho que é em dezembro, 4, 5 de dezembro, alguma coisa assim. Que é um evento que inicialmente é um... pelo que dá pra entender, é um evento do site lá do entretenimento que é levado a sério, né? Eita porra! É o que tá aparecendo. Mas o que tem se comentado muito na internet é realmente a qualidade desse evento, né? Se vai ser algo a nível internacional pra ser conhecido como Comic Con Brasil. Que na verdade não é o nome do evento, é né? Que o nome ele, do evento é mas ele tem a ver com a Comic Con, a grande lá, a original de San Diego. Tipo, então, é como se fosse uma daquelas ramificações menor que ela tem, é isso? Pelo que eu entendi, eles estão querendo fazer isso, né? Eu não sei se vai ter alguma ligação direta com um evento de lá ou não. Uhum. Acredito eu que não, porque pelo que eu entendi, eles estão falando com os estúdios, estão falando com as editoras por conta, assim, eles não... Por conta que eu digo é, eles estão indo atrás dos caras pra fazer o evento e não é algo, tipo assim, o evento lá de fora que tá tentando se estabilizar. Ah, sim, tipo os caras, vamos fazer lá no Brasil, lá eles não têm. É, não foi aquela coisa assim, não, vamos fazer lá no Brasil, porque a galera do Brasil compra quadrinho, não. Pelo que eu entendi, não foi isso. Foi algo do tipo assim, nós levamos entretenimento a sério e queremos ganhar muito dinheiro. Então a gente vai fazer um evento aí pra galera bazonga, né? A galera participar e tal, conhecer o Batman, conhecer o Super-Homem, conhecer o Homem-Aranha, né? Tipo, só esses super-heróis aí mais famosos, né, cara? Essa coisa de filme aí, essa coisa mais mainstream, sabe? Tipo, só essa coisa mais da hora, assim, filmes e coisas e tal, e ficção científica, super-heróis. E podcasts, cara! É, e podcasts super da hora, e vloggers eu não sei se vai ter, né, cara? Mas pelo que dá pra entender, vai ser um evento similar ao que acontece lá fora. Uhum. Mas, porém, né, existe a dúvida de como vai funcionar esse evento. De participantes do evento, né? Que é importante. Os participantes importantes. Quem vai ter lá, a gente não sabe. Mas uma coisa que foi legal também é que a gente ficou conhecendo o perfil do nerd brasileiro, né, cara? Só que todo mundo é nerd agora, né? Tipo, nerd é uma palavra que tá em top, assim. Eu vou botar 5 vezes a palavra nerd em tags agora, nos meus próximos 12 posts. Nerds não são aqueles que assistem a série... Não, a série de filmes Stars? Stars, isso! Eu ia ler o perfil do nerd brasileiro. Meu favorito. Né? Vamos, vamos ler o perfil do nerd brasileiro aqui. Vocês vão me comentando, vocês vão me dizer se vocês se encaixam, cara, no perfil ou não. Tá, vamos lá, vamos ver. Então tá, o perfil do nerd brasileiro é idade de 17 a 28 não. anos. Eu tô lá. Fora tô lá. Já. Eu também não. Estado civil, solteiro. Todo mundo lá, né? É. Todo mundo lá. Se você tem namorada, você tem que dizer, mas você é solteiro também, cara. É, exatamente. Casado com a sua namorada. Tu é sempre solteiro. É, tu é sempre solteiro. Super-herói e HQ predileto. Batman. Não. É viado essa porra aí. É bicha, viado. Não, falou animal que tem o Coringa tatuado no braço, né? Coringa é uma coisa, cara. Batman é outra. Ah, tá bom. O Batman também não é o meu personagem predileto. Obra de ficção predileta, não é nem ficção científica, ó. Star. Cara, nunca vi essa. Desconheço. Eu não conheço. Eu acho que deve ser algo tão underground que só o Segui deve conhecer. Só alguém muito nerd, roots, assim, pra conhecer essa. Aquele cara nerd, sabe, cara? Aquele cara muito nerd, assim, tipo, nerd de verdade, velho. Game predileto que eu fiquei espantado, né? FIFA. What? Nerds. What? Quem é nerd de verdade, cara, curte muito futebol. Cara, tipo, futebol, cara, não faz futebol, esporte. Nunca ouvi dizer que nerd joga não futebol. Não faz sentido isso. Nem no videogame. Cara, não faz sentido, velho. Cara, eu posso estar errado, posso estar falando até contra a minha profissão, mas eu acho assim, esportes é pra ser praticado na vida real. Tá ligado? Eu não vou jogar tênis no Wii. Desculpa, pode até ser legal. Pô, mas... zoeira com a galera. Cara, se eu quiser jogar tênis, eu vou jogar tênis. Pô, cara. Mas snowboard do o snowboard Nintendo 64 é mó brisa, cara. Não, é zoado, cara. Cara, se eu quiser praticar esporte, eu vou praticar esporte na vida real, que vai me fazer mais bem do que ficar numa sala com um monte de gordo fedendo, suando e quase morrendo, jogando essa porra aí. Desculpa. Mas é bem por aí. Série predileta Game of Thrones, cara. Porque Game of Thrones é uma série assim super transada, nova aí, fazendo um puta sucesso aí, galera curtindo todo momento aí, sempre falando e tal. Cara, não, cara. Nunca assisti um episódio. Cara, a série é boa, mas tipo, pô, tem. Série é tem boa, muitas série é infinitamente boa. Melhores. É, desculpa, Todd, não fico perdido aí, mas é muita punhetação, cara, em cima da série o tempo inteiro. É, né? Breaking Bad e Sons of Anarchy que estão aí pra provar o contrário, cara. É, falando nisso, assistam Breaking Bad, a Química do Mal aí na Record, nossa mais nova patrocinadora. Nossa, patrocínio. E saudade nerd, Friends. Cara, Seinfeld forever. Cara, se eles tivessem colocado saudade nerd, sitcoms de comédia, acho que teria ficado melhor. Válido, nossa, é válido. Porque tem muito. Cara, é muito seriado de comédia bom, e tu colocar Friends como absoluto, eu acho que foi meio. Meio forçar a amizade. Até Lost já é saudade, velho. Mas, né, cara, o que nosso evento tá querendo fazer, na verdade, é justamente isso: ganhar dinheiro, cara. A gente não quer qualidade, a gente não quer fazer. Com o Marcos Mion, eu tô tentando parecer assim, um cara que leva o entretenimento a sério, sabe? Não, cara. Cara, que você. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai ser essa Comic Con aí, cara? Bazonga, só isso. Todd, o que tu espera dessa Comic Con aí, cara? Ah, eu não vou mesmo nessa porra, é longe pra caralho. Tô contigo, velho. Mas, na minha opinião sincera, de Comic Con acho que não vai ter porra nenhuma. Porque, como foi falado em alguns sites aí, Comic Con hoje em dia, velho, o que você menos vê são a coisa focada em HQs, em revistas e quadrinhos. É, isso é verdade. Hoje em dia o que leva o patamar da Comic Con e o que leva o público são as novidades do cinema, principalmente. Série, né? Cinema e série, né? Cinema e série, no caso. Então, e ainda mais nessa época que com lançamento de muitos filmes de super-heróis, séries de heróis. Hoje em dia, porra, é isso que alavanca. E, cara, a Disney, a Marvel, a DC não vai montar por stand nenhum aqui, velho. É uma chance um milhão. Ou se montar, vai ser aquela barraquinha de São João, mas nada que a gente ver perto do que acontece numa Comic Con de verdade nos Estados Unidos. Acho que sim. Tá entendendo? Eu acho que é um caça-níquel brasileiro. Se tivesse, tipo, sei lá, se fosse a San Diego Comic Con lá, que resolvesse fazer um evento em outro país, tipo, até o cara pode ter um pouco mais de credibilidade, assim, né? É, tipo assim, vai ter uma luta do UFC aqui no Brasil. Porra, por mais que você não goste, você sabe que vai ser um evento do caralho, maluco, porque... Vai ser bem organizado. Né? Vai ser organizado, ele vai procurar o melhor lugar da cidade que ele escolher, tá entendendo? E ele vai copiar quase por 100% o que acontece nos Estados Unidos. É claro que numa projeção menor, porque geralmente aqui não tem o espaço que eles têm lá, né? Mas é justamente o que foi comentado antes, Todd. Tipo, a organização não é a mesma, pelo que dá pra entender, sabe? Não é a galera lá da San Diego Comic Con que veio pra cá fazer uma Comic Con no Brasil, sabe? É uma galera daqui que decidiu, não, vamos fazer uma Comic Con aqui. Eu não sei se vai ser nos moldes de lá, não sei como é que vai ser isso. E é justamente essa dúvida que deixa a gente com o pé atrás. Se fosse uma equipe de lá, ia ter uma. A gente ia colocar maior confiança, porque daí os caras não iam fazer merda, entende? Porque se os caras fazem coisa. Vai estar queimando o nome deles mesmo. Né? Exato, eles vão estar queimando o nome da Comic Con, não só no Brasil, mas tipo, no mundo inteiro, entende? Mas o que eu dei um exemplo assim de evento que foi internacional, que levou o nome internacional, tipo, bosta aqui. Fala. Eu não sei se todo mundo tá integrado, mas tipo, o Metal Open Air, quando rolou aqui no Brasil, foi uma vergonha do caralho, velho. Não, aquilo lá foi extremamente mal organizado, tanto que até deu confusão lá de gente se ameaçando, processo, e o caralho é quatro, né? Teve banda... Acho que vai ser nesse nível, velho. Cara, eu não sei, cara, mas aquilo lá foi extremamente tenso, porque tipo, teve mas, banda... Mas aí, pô, é... Teve é banda como... que se negou a tocar no evento. É isso, mas o que acontece aí é... segurança, cara. É a tipo, galera, não, é, tinha higiene, não tinha porra nenhuma lá. E a banda simplesmente decidiu não tocar pra sei lá, por causa dos fãs. Fala aí, Todd. Fala aí, Todd. Não, é isso aí que o Flamengo falou. Acontece meio assim o que o Vini colocou. O que acontece é o seguinte, que por mais que sejam assim as pessoas que organizam fora e tentam organizar aqui, mas não são eles exatamente que organizam. Eles chegam aqui e contratam-se, tipo, uma agência, um pessoal não, pra organizar não, aqui. Não, mas esse é o ponto. Não foram eles que organizaram, não foi de fora que veio pra cá. É isso, então. É isso que é o problema da Comic Con, é isso. Por mais que seja o pessoal envolvido, mas precisam eles organizarem. Não adianta você chegar no Brasil aqui e contratar outra pessoa pra organizar, você sabe que vai dar merda. Tá entendendo? Esse é o ponto. E aí tem outro ponto que também fica. Que gerou um ratinho, ó! Um pouco de polêmica, né? Em algum blog aí, que nós não vamos citar o nome, né? Não vamos dizer não queremos, qual blog. A gente não foi. Quer que o pessoal seja prejudicado. É. Mas um porco aí postou um negócio. Justamente porque. Claro, não se sabe se a nota que largaram foi pra diminuir os outros eventos, foi pra engrandecer o evento que os caras estavam fazendo, mas deu a entender que alguns outros eventos de quadrinhos do Brasil eram pequenos eventos, como se fossem, tipo, sei lá, Anime Caxias. já foi citado. Ô, cara, não fala mal do Anime Caxias, né? Eu deixar um beijo pra HDR aí, sucesso. Quer dizer, vou te retirar o beijo porque agora o HDR é estrelinha, mas tudo bem. Mas, tipo, eventos de quadrinho que são um puto evento, que no caso o evento citado é a FIC, que é simplesmente o maior evento de quadrinho das Américas. Pois é. Que foi completamente assim, aparentemente os caras cagaram pra esse evento, ou de repente. Pra equipe do evento, coisas do gênero, sabe? Mas obviamente que isso. Calma. Que não é para público jovem, está aí na internet. Não, mas é que. Mas é que se tu chegar e disser assim, ó. Eu não me lembro com quem que nós tava falando esses dias, mas o assunto que surgiu foi esse. Se tu chegar pra galera e dizer assim: ei, galera, vamos ali na FIC ler uns quadrinhos, super da hora lá, tem um monte de coisa bacana, material novo, quadrinhos autorais, vamos lá, pessoal. Cara, ninguém vai. Ninguém vai, cara. Por quê? Ninguém conhece a FIC, ninguém mainstream conhece a FIC. Agora, ei, pessoal, vamos ali na Comic Con ler uns quadrinhos ali e conhecer um material novo, cara. Gente transada? Gente transada na moda, galera nerd, sabe? Aquela coisa assim super na moda. Cara, a galera vai, mano. Agora vai, porque é uma coisa mais mainstream. Tipo, é o nossa, é o cara. É com americana. É, tipo, lá, galera. Cara, a galera não conhece a FIC, mano. Sabe o tipo, tudo que os caras passaram e tudo mais. Claro que, obviamente, a gente tá comparando os eventos. Sempre a gente tá comparando um evento que nem ainda existe. A gente tá cagando uma regra foda. Um evento que nem aconteceu. Pois ainda. É, mas um evento, bem, a gente fez. Esse Drops um é pra isso tem... mesmo, né? Pra cagar a regra. Um evento que tem sua tradição, tem um pessoal bacana que vai lá, tem um monte de sites que fazem cobertura, tem sites que levam entretenimento a sério que aparentemente cagam pra isso, né? Mas é justamente a respeito disso, sabe? É de tentar fazer a galera entender que não é o fim do mundo, né? A Comic Con no Brasil, ela é uma coisa positiva. Rolou Comic Con aqui no Rio Grande do Sul e pelo visto foi bacana, não foi? Foi legal, cara, eu curti, cara. Foi bem, tipo. Eu não cheguei aí, eu ia aí. Mas exatamente, mas foi. Eu ia aí, mas não foi. Mas foi bem maneiro, cara. Foi bem organizado, assim. Beleza, então, tem um outro Drops que a gente fez no mês aí se, lá. Se funciona pro gaúcho, funciona pro brasileiro, cara. É. Sabe, é justamente isso que a gente tá tentando dizer. Não, então aberto, né? Isso aí também, tipo, que passa fome no Nordeste. Tem pra tudo, cara. Mas assim, o que a gente tá querendo dizer é que, além de ter toda essa parte ruim, de ter gerado essa confusão, a Comic Con é positivo, cara. Porque imagina só a alegria que tu vai ter em ver, sei lá, certos membros de sites que levam entretenimento a sério sendo obrigados a aguentar a galera zoeira de algum site por aí, que, né? Não estamos insinuando nada. Vai que essa galera decide ir no evento e aí o cara tem que levar a sério, entende? Porque é entretenimento, cara. Sabe? Então vai ter site aí que vai ser muito zoeiro, que vai ir pro evento pra zoar e pra falar bem ou pra falar mal do evento, pra o que seja. Vai ser divulgação pros caras, mas vai ser uma forma também de conhecer certas facetas, assim, do entretenimento que não é tão... Então, underground, assim, porque realmente a questão do quadrinho no Brasil, ela é um público que é mais fechado, só que não vai ser só quadrinho, então tem a chance de misturar um pouco isso, sabe? É porque é aquela coisa, o brasileiro começou a apreciar quadrinho mais abertamente, assim, nos anos 2000, cara. Porque antes disso, era realmente um nicho muito específico. Até hoje é um nicho bem específico, mas tá mais abrangente, tá mais, sim, tá maior por causa do cinema, por causa das séries. Tá tendo todo um grande alcance. Porque cinema é uma mídia de alcance do caralho, quadrinho não. Não, mas é legal pra te ver, assim, tu usa pra ver, tu vai ter a chance de ver com maior destaque, ou de repente destaque em mídias mais mais diferenciadas, vai ter destaque pra, sei lá, os caras que nem o Daniel HDR, ou outros caras que estão por aí há bastante tempo, sabe? Os irmãos Cafage, o próprio Sidney Guzman, sabe? Poder falar do MP50, das novas HQs, dos novos Souza e o caralho é 4. Ia ficar massa, cara, sabe? Tipo, todo mundo conhecer os novos trabalhos e tudo mais, ia ficar bacana. Mas não se sabe. Vamos. Né? Estamos cagando regra gigante, porque a gente não sabe nem nada sobre esse evento. É, a gente não sabe nada, a gente só tá cagando regra. Exato, a gente veio aqui fazer o drop pra ver o que a gente acha que vai ser esse negócio. É. Achismo do achismo. Eu achismo, acho que. Mas eu acho que vai ter um monte de subcelebridade da blogosfera e vai ter um monte de cosplay cagado. Se me convidarem, eu não vou. Não vou, não fui no Anime Caxias, não vou na. Anime Caxias? Eu já tô juntando dinheiro já pra ir, com certeza. Vou lá cobrir o evento. Putinha! Só que não, né, cara? Segui tava empolgadaço dizendo que ele tava cagando pro evento também. Então. É, então tá bom. Pra mim, Comic Con Experience vai ser uma experiência cômica. Alguém. Se me convidar, convidarem pra ir pagando minha passagem e minha entrada, talvez eu vá. Cara, mas tem que pagar a alimentação também, senão eu não... Não, comeu como? Tá, e além do da Comic Con Experience, essa semana vazaram... Na verdade, vazaram faz tempo, mas... Tipo, a gente cagou, tá ligado? A gente tá aqui... Cagou também. Sem nada pra fazer. Vazaram fotos do filme do X-Men lá, Futuro do Pretérito Perfeito, sei lá. Saíram as fotos do Mercúrio, né, cara? Mas isso aí vazou ou saiu no... Cara, eu tô cagando tanto, por isso que eu não sei se... Cara, eu acho que eles liberaram as imagens. Não foi tipo que nem a das... Acho que foi liberado. Passa imagem. Vazou Mercúrio. Chama a Defesa Civil. Eu não vi essa merda, cara. Eu ligo essa porra aí. Porra. Nossa, cara. Nossa, eu digitei aqui no Google. Que bosta esse Mercúrio, velho. Então, o que ele tá aparecendo? Ele tá aparecendo um... Sei lá, um otaku. Nossa, tia véia, cara. Se fuder. Tá parecendo um otaku que fugiu de uma convenção de sei lá, anime mangá e o cara é 4. Não vou falar da anime Caxias, porque eu falei demais da anime Caxias. Ele tá parecendo um otaku com uma jaqueta prateada, cara. Claro, porque ele é o Quicksilver, né? É, eu sou o Quicksilver, vamos ver. Ele é um velocista e agora o que a gente faz? Vamos pintar ele de prata, vamos botar uma roupa prateada nele. Maravilha. Tá bom, no meio do filme dizer... E aí? Quem é o pivete aí? O Magneto pergunta, quem é essa criança aí? Ele disse que ia ser o filho. Meu filho? Não! Nossa, o cara tipo... Caralho, que muito bosta isso, cara! Tu falou que é o magrãozinho do Kick-Ass lá, né? Na verdade, ele é o cara... Ele é o amigo o amigo, né? Do Kick-Ass. Ele não volta pro segundo filme, porque... Né? Caralho. É. E ele é o cara do American Horror Story também. Ah, eu sabia que eu já tinha visto essa cara desse maluco aqui. Tá. Mas assim, ó, tá tenebroso esse visual aí. Desculpa, cara, mano. Tá terrível. Não tem como levar isso a sério, na boa. Caraca. E ela tem um óculosinho na cara. É, sim, né? Porque ele é um velocista, cara. Vai que entra um bicho no olho dele, aí ele fecha o olho e tropeça e cai, né? Aí ele vai cair em super velocidade, vai quebrar o pescoço e morrer. É pra não secar o olho. Cara, esse filme vai ser um puteiro, cara, porque eles perderam a chance de zerar de verdade no First Class. Tipo, esquecer. Só que agora eles não querem esquecer a trilogia antiga. Vai ser uma suruba, cara. Vai ser uma chupação isso aí. Sei lá, cara, não sei. Puta. E além da foto do super visual transado, look da hora, né? Beijo, Amaro, nosso amigo que entende muito de moda de super-heróis. Ele faz design, por sinal, hein? Lá em Cararu, sempre fala de moda e bastante pintura e tal. Vazaram as imagens das novas Tartarugas Ninja, né? E essas, pelo visto, vazaram mesmo, né? Que são só das miniaturas que os caras usam como referência pra imagem. O filme vai ser uma bosta, mas a caracterização, cara, tá massa, pelo menos. A caracterização tá massa, né? Mas o problema não é ele, o problema é o roteiro, cara. Porque, tipo, até se não não tem, mas o roteiro do Michael Bay. Cara, a gente sabe que ele vai. O roteiro dele normalmente ia ser uma explosão, né, cara? Sabe como é que vai ser? Perseguição de carro. Vou botar o vídeo aquele do frango robô, aquele do Jesus Michael Bay. Aquele vídeo é sensacional. Então, sei lá, cara, mas eu achei bacana o visual das tartarugas. É, cara, geral curtiu, assim, pelo que eu vi, a opinião do pessoal, assim, tirando o Anubis, mas o Anubis não conta a opinião dele, né, cara? O pessoal curtiu, assim, achei legal também, tem uma vibe meio de samurai, assim, né? Mas na verdade eles são ninja, né, cara? Então... Eles deram uma orientalizada no pessoal dele também. Mas se você for pra pensar, o ninja, ele podia ser um samurai. Um samurai caído, sabe? É só um mercenário. Ninja é assassino mercenário, pô. Só tipo, outro, deixa de ser samurai, vou lá na escola de ninja lá e era isso, né, cara? Mas ficou legal porque tu vê que ao mesmo tempo que as tartarugas, elas são. Tipo, cada uma delas tem a sua identidade, né? Tem a personalidade do Rafael, do Leonardo, da Michelangelo. O físico deles tá bem diferente, né, cara? Porque, tipo, o Rafael, tu vê que ele tá mega musculosão, assim. Ah, ninja! Exato, né, cara? O Leonardo, ele tá mais... O Leonardo, ele é fortão e tal, mas tu vê que ele tá com uma cara bem séria, assim. E o que eu achei legal é que o Michelangelo, não, o Donatello, ele é magrelão, cara. Uhum. É uma tartaruga magrelona. É, o Michelangelo, ele tá até com os equipamentos, assim, junto, né, cara? Tu vê que ele tá com... Sim, nossa, sim. Nas costas ali, um bagulho na cabeça. Pô. E... Tá chaminé nas costas dele, né? É. Ele é steampunk. É uma tartaruga steampunk. Não, cara. Ai, que merda. Mas, eu achei massa o visual, cara. Ficou da hora, assim. Só falta ver como é que vai ser o roteiro mesmo, né? Cara, mas tipo, é o que... Pode, eu não sei ainda, eu até tô com dúvida ainda se ainda tem aquela vibe das tartarugas alienígenas e pau, se... É, a última vez que eu ouvi falar, e acho que... Não, assistiram, já tenho desistido. A última vez que eu ouvi falar de alguma coisa do roteiro, acho que foi... Tenho medo. Ano retrasado, 2012, que eu ouvi falar que, na verdade, elas iam ser tartarugas de outra dimensão, não ia ser nem espaço. Mas... É interdimensional. Não. Mesmo assim é uma bosta. Pô, uma origem tão simples, né, cara? Eu não entendo. Não, cara, não, a gente tem que complicar. Não, cara, eu não entendo por que, cara, eles têm que fazer essa cagada desse jeito, assim, tipo. Cara, umas origens tão fáceis, assim, por que que não. É, mas isso foi na época lá que estavam ainda projetando o filme, né? Mas acho que mudaram essa bosta. É, eu não sei mais, cara. Tomara, né? Não, não sendo algo parecido com isso aqui, tá bom. Cara, pelo que eu entendi, os autores das Tartarugas Ninja originais, eles estão tão envolvidos. É, esse daqui não foi o que teve a participação dos Power Rangers? É o Next. Ah, a bandeira nessa série. Tinha uma tartaruga fêmea. Não, cara, não, cara, não, escroto, cara, não. As tartarugas ficaram mal, você entrou uma porrada de Power Rangers. Mas eles usam umas bandanas diferentes, viu? Cada um usa uma bandana de um tipo. É. Ah, tá louco, cara. Que tristeza. Ô, oh, cara, eles copiaram, ó, tu viu o visual deles no filme novo, eles copiaram, porque... copiaram. Eles copiaram do Next Dimension, eles têm uma banana diferente e então... tal. É, mas ficou massa, cara. Tá, eu achei o Destruidor, ficou esquisito pra caralho, né, cara? Essa máscara dele aqui não combinou, cara. Cara, pra mim ele tá parecendo Megatron, ele tá parecendo um Transformer. Pior, né, cara, tipo, essa máscara dele aqui tá meio esquisito, parece que tem uma caveira na cara aqui e o resto parece um robôzão mesmo. É, não sei, eu achei bem mais ou menos esse Destruidor, assim, mas o que mais me incomodou na verdade foi a April, cara. Sim, isso aí me incomoda, tá louco, mesmo quando anunciaram o bagulho. Que merda, podiam ter, cara, é tanta atriz boa, sabe? Tipo, tudo bem, ai, porque é April, é um personagem secundário, cara, não é um personagem tão secundário assim. Não é. Sabe? É um personagem massa. Aí me pegam quem pra fazer aí pro. Pegam Fox. Mas quando eu vejo essas coisas assim, pô, eu fico só imaginando que deve ser exigência dos estúdios ou então de quem tá patrocinando a porra do filme. Cara, mas... Michael Bay deve comer forte a Mega Fox. Eu acho que não, acho que. É tipo jogador ruim que vai pra seleção. Exigência do patrocinador. É tipo. dá muita raiva, né, cara? Tipo, caralho. Quem é que exigia Megan Fox no filme, cara? Alguém deve achar lucrativo, né, Theo, no filme. Não, mas... E digo mais, acho que tem atriz melhor que cobra menos pra fazer o filme, cara. Sabe? Chamava a Michelle Rodrigues pra ir rabar as tartarugas, né? Não, cara. É a minha conversa. Ah, cara, mas tinha tanta opção melhor, velho. Sabe? Não. Sim. É muita opção, cara. Mas... Cara, acho que era isso aí, meu. De assunto. Eu acho que ninguém tem mais nenhuma notícia aí pra falar. Já foi mal do Mercúrio? Já, cara. Já. Quer falar de novo, Todd? Pode falar aí. Quer falar mal? Não, pensei que não tinha falado, não. Pô, tu não viu, cara? Ah, tá assim, bateu a punheta, cara? Não, porra, nada a pergunta. Foi uns 8 segundos que ele ficou fora. 8 segundos que ele. Pô, 8 segundos. Vocês falam muito rápido. Porra, mas vocês não citaram que, incrivelmente, colocaram os gêmeos, um adulto e uma criança. Ah, é? Porra, gêmeos, né? Bosta. A pior parte, fora a caracterização dele, que já tá uma bosta, conseguiram estragar, mas eles poderiam compensar colocando uma gostosa, né? Pra ser a Wanda. Aí vai e coloca uma criança. Não. É o que eu sempre digo, pra que melhorar um negócio, tu pode deixar ele pior. Pode complicar, pode fazer uma merda, né? Tipo, puta que pariu. Não, agora só pra finalizar, eu acho que foi o Evandro que falou que eles perderam a chance de zerar a franquia com o First Class. Eles até pensaram nisso, mas aí tinha um problema. O Hugh Jackman. O Hugh Jackman, se ele zerasse, o Hugh Jackman teria que ser excluído. Ah, manda pra puta pode. Que pariu, cara, o Hugh Jackman, velho. Só no zerou, você vê que ele foi o único que apareceu no Post Clash. Ele é o único elo de ligação. O cara estragou dois filmes do Wolverine, cara. Tu acha que vai salvar a franquia? A culpa do filme do Wolverine ter sido uma merda não foi. Claro dele, que não, cara. Mas eles acham. Esse eles segundo acham aí não tá. Esse segundo aí até que foi maneiro. Eles acham que ele salva o filme, tá ligado? Mas não dá, cara, não dá. Só que agora eles querem colocar ele como principal em todos os filmes, então. É o tá calanzão, deixando né? de ser. Tá deixando de ser X-Men, tá virando Wolverine e seus amigos. É, Wolverine e seus amigos. E aí eles têm que ficar. A turminha do Wolverine. Eles têm que ficar. Dando jeito de colocar ele no, em tudo, né? Então. Ele vai ser o principal do Dias da puta que pariu aí. Mas até que faz sentido, mas nisso aí eu até concordo, porque pô, ele é o único personagem incrível que você pode colocar ele no passado e no futuro, 50 anos depois, com a mesma cara. Ficaria esquisito botar a mente da Kit Pryde da Kit Pryde de 50 anos atrás, que ela nem nasceu. Tem isso também. Esse aí até que faz sentido botar ele. Uhum. Mas eu quero ver, cara, como é que eles vão fazer no próximo filme, que vai ser o do Apocalipse. Porque, tipo, eles simplesmente excluíram o Ciclope de todos os outros filmes e de todas as outras coisas. Pois é. O Ciclope não existe mais. E o fodão do Apocalipse é o Ciclope, né, cara? Que é ele que resolve o problema no final. É, mas também, então, tipo, é só botar o Wolverine pra resolver e pronto. O Wolverine matou a Fênix? Wolverine que matou tudo. Tipo, agora é o Wolverine que resolve tudo. Opa, a minha pia tá vazando aqui, ó. Chama o Logan. É. Ah, beleza. Ah, cara, então. Ah, acho que. A porta aqui não tá fechando. Chama o Logan. Porra. Acho que era isso, então. Pra fechar o Drops. Drops já deve estar gigante. Sabe, né? Ele é imigrante canadense. Às vezes ele tem emprego. Cala a boca, bicho. Pra salto. Esse Silverhawk aí. Agora. O Silverhawk. Silverhawk! Aqui, cara, pra salvar o filme da Tartaruga Ninja tem que colocar esses dois aqui, ó. Ah, eu jurei que era, sei lá, o Cheech e Chong, cara. Puta que pariu, salvava muito. Ah, meu, dá um beagle pra esse pterodáctilo aí, mano. Ah, sim, não. Podia ter, eles cara. Eles estão muito. Mas... O Bebop e o Rocksteady estão muito foda na HQ atual da Tartaruga, cara. Tô muito do caralho. Pô, era os melhores personagens do desenho. Sim, cara. Muito foda. Mas então tá, galera. Vamos encerrar esse Drops. Já deve ter ficado grande pra Drops já. E curta a nossa página. Fume muito, bebam muito. E foda-se. Fica certa, pô. Bebe muito corote e fume muito derby. Valeu. É isso. É mais forte. Obrigado pela correção, tá certo. Valeu, Todd, a presença aí. Quer fazer um jabá rapidinho? Acesse aí, meninas, meu Facebook, que eu tô querendo comer, quer dizer, conhecer umas pessoas novas. E depois acesse o HQ Fan, procure lá no Google, que eu não sei o endereço, não, nunca gravei aquela porra. HQ Fan lá no Google, que é a primeira opção, eu já testei. HQ Fan no Google. Obrigado, valeu aí. Valeu, Todinho. Falou. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Feliz quem pode ver, feliz quem pode ter. Para a visão e o tato, contato e o prazer. Seu corpo mulato nesse transparecer, além de todo nylon. Você, você, você. Eita porra.